Aleluia. Glória a Jesus, te adoramos, ó Senhor, te louvamos, aleluia, te bendizemos, te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, agradecemos o teu sacrifício lá na cruz. Obrigada, Jesus, você morreu no nosso lugar. Senhor, nós não tínhamos jeito e você deu um jeito na nossa vida, por isso nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Teu nome é santo e nós te louvamos, nós te adoramos. Pai, nós te magnificamos, te exaltamos, Pai glorioso. Glória, aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Obrigado, obrigado, aleluia. Obrigado, Pai, pelo Santo Espírito que nos ensina a verdade. Obrigado pela Sua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado pela Tua vida que você deu a nós. Te adoramos. Nós não estamos órfãos. Nós temos você como nosso Pai, Deus. Nós te agradecemos porque você cuida de nós. Você atende às nossas necessidades. Te agradecemos o privilégio de podermos esta tarde estar aqui, para podermos entrar na Tua presença. Nós temos esse privilégio, Senhor, de sermos guiados pelo Teu Santo Espírito. Temos o privilégio de poder receber de Ti o que nós precisamos nesta tarde, neste dia, porque nós somos os Teus filhos. Nós Te adoramos e Te louvamos. Por isso nós todos juntos dizemos: o Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. E digam todos: glória a Deus. Glória a Deus. Ei, aleluia. Glória a Deus. Bom, é isso que você tem que fazer na sua vida o dia, todos os dias, né? Porque quem não está acostumado não consegue. Eu não fiquei aqui vigiando quem estava fazendo, porque não me interessa. Isso daí, você que tem que decidir o que você quer fazer na sua vida. Porque se você não consegue abrir a sua boca e falar para Deus o que Ele é para você, então você não tem comunhão com Ele. Você não pode receber dEle o que Ele é. Tá? Então é horrível se a gente só depende da oração dos outros. Né? É horrível. Se Deus só vai agir na vida de quem está dependendo da oração do outro, e se não der certo. Então, se você tem a oportunidade de entrar na presença de Deus, por que não usufruir isso daí? Por que não, se Ele é o seu Pai? Por que você não receber direto dEle? Então, isso é um privilégio. Nós não precisamos esperar das pessoas, né? Porque a religião, ela faz o quê? Faz com que as pessoas ficam dependentes do pastor, da liderança da igreja, porque eles querem exercer domínio sobre as pessoas. E não é isso que a palavra de Deus diz em 2 Pedro. Diz que é para o pastor, enfim, a liderança da igreja, ajudar, pastorear. Pastorear é uma coisa, exercer domínio é outra coisa. Então, o pastor, ele não tem que dominar a ovelha. Tipo, você não pode fazer isso, você não vai ali, você não vai aqui. Eu preciso saber o que você faz lá na sua casa o dia inteiro, onde você vai, você tem que prestar contas, né? O que você vai fazer. Não é isso que é para o pastor fazer. O pastor tem que alimentar as ovelhas, ensinar. Então, a doutrina errada é um horror, porque fica aquela dependência, porque nem ele mesmo é dependente de Deus. Ele é dependente, né, da doutrina dele, da mente dele, daquilo que ele faz, da obra morta dele, não de Deus. Então, a doutrina errada é uma coisa perigosíssima, porque dá a impressão de que temos comunhão com Deus e nunca tivemos. Tá? A doutrina certa é ter comunhão com Deus, buscar Deus. Agora, as pessoas ficam procurando na internet mil pregadores, tudo. Depois dá uma confusão na cabeça e as pessoas ficam entrando em contato comigo para eu poder ajudar. E nem são ovelhas do rebanho que Deus pôs para eu cuidar. Então fica uma confusão, como é que você vai, num segundo, falar para uma pessoa uma doutrina inteira? De coisas que fica ouvindo por aí e depois fica com medo, porque o diabo ameaça. O diabo fica lançando maldição, que nós já trouxemos esse ensino aqui de maldição. Que o cristão, não existe maldição para o cristão. Nós já trouxemos este ensino aqui. Tá? Mas eu não estou falando de pessoas da nossa igreja, mas de pessoas que ficam bisbilhotando na internet. Tudo na YouTube. Tudo que aparece lá, a pessoa quer ver, depois liga para quem está pregando, fica falando, depois vem para eu resolver o assunto. Ah, não dá, né, gente? Não, decide. Você veja o que é a religião. O que é a doutrina errada? A pessoa nem tem noção. Mas na hora que quer uma resposta verdadeira, vem aqui, porque não segue isso. Entendeu? Então não dá para você, sabe, por um e-mail ou por um telefonema, você querer explicar tudo para uma pessoa que não entende nada. Porque não adianta você falar russo com quem só fala português. Vai entender? É a mesma coisa você querer ensinar a doutrina correta, que é espiritual, para quem está na alma, só no intelecto. Você não ensina a palavra de Deus para a mente humana, mas é para o espírito humano. Por isso que as pessoas não entendem. Então, quando você passa para a pessoa que ela tem que ter comunhão com Deus, porque é de lá que ela vai entender. Se você não ficar sozinho com Deus, você nunca vai entender nada. Nada. Nada. Você não tem doutrina verdadeira dentro de você. Ninguém tem. Se não passar momentos a sós com Deus. Tá? Você vai na faculdade, você quer ser médico, você assiste uma aula ou outra, tal, nunca foi na prática, nada. Você vai saber fazer alguma coisa? Pior que está cheio de médico assim, né? Os novatos agora. Eles não sabem, eles têm horror de paciente, eles têm medo de tudo, eles, olha, o diagnóstico não existe. São os incompetentes, a maioria. Então você vai nesses médicos que não estão qualificados, porque eles nunca foram atrás de serem, para serem qualificados. Para ser qualificado tem que se empenhar muito. Porque você vai no médico, dá medo. No sentido de que o diagnóstico dele é: nós vamos arrancar o teu coração, jogar no lixo e ficar sem coração. Porque é absurdo o que eles falam. Eles falam coisas absurdas, porque são incompetentes. Estão formando profissionais incompetentes, cada dia pior. E as pessoas querem andar com Deus também numa incompetência dessa, e não pode, não existe. É só tendo comunhão com Deus. Você pode ouvir qualquer ensino aqui da igreja, qualquer ensino da verdade, não precisa ser dessa igreja, de quem realmente está ensinando, vivendo a verdade. Se não praticar, não entende. Porque não se entende Deus pelo intelecto, pelo que você racionaliza, mas pelo que vem do seu espírito. Por isso que é de espírito para espírito. É do espírito de Deus para o nosso espírito. Então a mensagem de Deus sai do nosso espírito. É óbvio que ela passa pela alma, porque você tem a primeira parte física, primeiro contato que a palavra de Deus tem conosco quando ela é pregada, é pela parte física, porque você tem um ouvido físico. Depois ela passa para a alma e depois que ela vai para o espírito. Então, quando ela passa para a alma, é que a alma vai filtrar, e não é para ser assim. Ela tem que passar direto e é o espírito que filtra tudo. O espírito filtra a doutrina errada. Por isso que a oração em línguas é poderosíssima. Quem ora em línguas sabe o que é doutrina errada. É igual o maestro da Orquestra Sinfônica de São Paulo, ele sabe se um cara lá deu uma nota fora. Porque ele conhece a música e todas as notas. O ouvido dele é afinado. Assim é você. Se você não orar em línguas, não ler a Bíblia, você não está afinado com a doutrina. Qualquer doutrina está certa. Qualquer coisa você acha que está certo e válido. Porque já nasceu nisso. Uma pessoa que eu ajudo, que eu estou ajudando, diz: olha, eu aprendi com a pastora Valnice Milhomes de que no sábado não é para sair comprando, porque ela está na doutrina do sábado. Ela caiu. Ela começou, ela estava com o pastor David quando eu a conheci. Ela estava junto. Ela caiu, ela está agora nas festas dos tabernáculos e etc. Vai lá fazer festas lá em Jerusalém, etc. Tá? Então essa pessoa diz: essa doutrina ainda está em mim. Porque hoje eu queria fazer compra, mas eu fiquei lutando, porque aquilo ainda está em mim, porque sábado não pode fazer compras. Então, a doutrina errada é absurdo. E as pessoas foram envolvidas e estão envolvidas porque assistiram muito, ficaram muito na presença da doutrina errada e foram influenciadas por isso. Você tem que ficar sozinho com Deus para o Espírito Santo filtrar, fazer um filtro dentro de você do que é errado, e só Ele pode arrancar o que está errado. Então vai lá saber o que, que não se faz de errado com a doutrina, achando que está certo. Tipo, sábado não é para sair gastando. É. Mas por quê? Qual a diferença? A própria Bíblia diz que não é para fazer distinção de dias. Vai ler lá em Gálatas. Não é para fazer distinção de dias mais. Não é. Jesus é o Senhor absoluto de tudo. Então, se você não conhecer a doutrina, você nunca vai ser abençoado, porque o diabo está te enganando. O diabo engana, tá? E ele engana de uma maneira, assim, tão fácil para ele, que a gente nem percebe que é o diabo que está enganando. E nós estamos aceitando numa boa, porque estamos no nível da alma. Por isso que é necessário passar um momento a sós orando em línguas, para você não... Não estou dizendo que você vai para o inferno, você não vai para o inferno, você nasceu de novo, mas você não vai ter benefício algum da palavra aqui na Terra. Se com a sua capacidade, habilidade natural, você não conquistar nada, com Deus é que você não vai. Porque quando você pensa que você chegou lá, você cai de novo. Porque é com a tua força. Estão acompanhando, queridos? Então, cuidado, porque o povo está perecendo com a doutrina errada. E é esse povo que a verdade está arrebanhando. Que o Senhor está trazendo. Eu tenho paciência para ensinar as pessoas, mas eu quero dizer que é difícil. Você não pode ensinar a doutrina com um e-mail, com um telefonema. E quando você diz, você tem que passar momentos a sós com Deus, parece que você está enfiando uma faca na pessoa. Sabe? Agora você fala, você tem que ir uma vez por semana ao cinema. A pessoa vai correndo. Ah, vai. Vai chamar um monte de amigos. Ah, na hora. É, disse que é para ir, eu vou sarar, porque eu preciso espairecer. A pessoa vai. Mas se você falar que é para ir orar uma vez por semana, ela te odeia. Isso é religião. Isso é alma, isso é diabo. É, pô, só fala de diabo. É, mas se você não conheceu o seu inimigo, você anda com ele. Ele é muito sutil. Ele não vem de garfo, chifre, rabo, não. Ele vem bem vestido, de terno, elegantíssimo. Com uma voz, com uma fala, uma lábia. Ele é agradabilíssimo. Só que o fim é morte. Que é tudo errado. Que é dele. Porque ele satisfaz a alma. E ainda põe cobrança. Ele põe cobrança. Você não fez, você não está fazendo, você não vai, você não consegue, não é desse jeito. Ele só fica fazendo isso. Deus não fala desse tom. Não é assim que Deus fala. Deus nos chama, faça mais assim. Ele orienta na palavra, busque assim. Deus é assim, a voz de Deus. A do diabo, não. Isso aí não. Não está bom, está péssimo. Você não é bem isso. Você não fez. Está fazendo demais, também não é assim. É só confusão, é o diabo. Então nós precisamos muito do Espírito Santo para que ele possa ajeitar a nossa vida interior. Porque uma vez que acerta o interior, o exterior está já feito. Vai ser manifesto. Então quem precisa de ajuste somos nós. A adoração é importantíssima porque nós vamos nos rendendo a esse amor. É um poder absoluto, a adoração. Mas não podemos deixar a palavra de Deus de lado. O povo de Deus só sabe falar versículo, decoreba. Sabe todos os versículos, sabe? Lá do meião da Bíblia, sabe falar. Mas não tem uma prática, não tem uma comunhão com Deus. Não tem paz, não tem direção. Direção. O que foi que Deus falou com você? Sei lá, Deus está falando? Fala sim. Só você que não quer ouvir. Ele fala. Claro que ele fala. Ah, eu fiquei lá orando, eu não escutei nada. Você queria escutar o quê? Uma voz de trovão dizendo, você vai ganhar na loteria, vai chegar um carrão zero, gigante na tua porta, e um avião. É, a alma só quer ouvir isso. Você vai prejudicar tal pessoa porque você está com raiva dela. Você vai se vingar, aquela pessoa vai ser destruída. E não sei das que. A alma que pensa que Deus vai falar essas coisas. Não. Então você não está sabendo ouvir Deus, porque é muito simples o que Deus fala. É muito simples. E alguém disse, olha, eu estou ouvindo Deus, eu estou orando muito mesmo em línguas. Mas aí eu acho que é meu pensamento, eu estou confuso. Porque você está achando que Deus vai falar, olha, estou aqui. Ele não vai falar assim. Então você não sabe se é seu pensamento ou se é ele, porque é por aí que Deus fala. É igual ao seu pensamento, só que não é o seu pensamento, é ele. Tá? É por aí, meu querido. Então se você não lê Bíblia, não ora em línguas, não adora a Deus, você não está sintonizando e muitas vezes ele está falando e você, ó, deixa passar e não recebe. Porque você acha que aquilo não é Deus que é você. E muitas vezes você acha que é Deus e é você. Maior rolo, confusão. Então você tem que aprender a sintonizar onde é que é Deus. E Deus fala em sintonia com a palavra. Se você não lê muito palavra, você não vai saber que é Deus. E daí que você está com dificuldade? É só praticar. Fica orando em línguas, fica orando em línguas. Vai escrevendo o que Deus fala. Lembra que já teve um caderno? Ah, os primeiros alunos aqui já tiveram o caderno. Acho que jogaram no lixo, né? Pega outro, compra outro, começo de ano. As livrarias estão com bastante cadernos. Então vai lá, compra um caderno, uma caneta, um lápis e vai começar a escrever o que Deus fala. Ah, você já foi lá para ouvir Deus? Não, então você não vai ouvir mesmo. Ele tem, você tem que se acalmar para ouvir Deus. Mas acalmar o quê? Ai, passou a dor nas minhas pernas, passou o meu calor. Não é isso, não. Acalmar esse pensamento que é uma metralhadora. É seu pensamento, não é o de Deus. É o seu pensamento. Você sabe que a hora que você começa a adorar a Deus, você não pôs Jesus nenhum aqui na tua frente, ó. É só o seu pensamento. Te adoro, Jesus. Mas, dali a pouco, se você insiste, você vai começar a visualizar Jesus estar realmente na presença dele. E o seu pensamento vai se acalmar, vai mudar. Vai começar a vir pensamentos dele. Fala dele. É bom sintonizar isso ou não? Você tem que aprender isso quando você está orando. Peraí. Nossa, até minha alma está a mil. Então, isso é barulho. Deus não fala no barulho. Está acompanhando? Deus fala no silêncio, mas não é aquele silêncio que me ensinaram quando eu nasci de novo. Não é cala a boca, fica quieto, fecha o olho, nem um pio e fica escutando. Escutando o quê, gente? Não vai? Tum, tum, tum na porta. Ana Maria, estou aqui, vou entrar, é Jesus. Não é assim. Não é. Então eu passei muito tempo nessa bobeira aí. Ensino errado, de quem nem sabe. Eu ouvi Deus, né? Leu lá na Bíblia que Deus fala e diz que é assim, cala a boca, quieto, fecha o olho e espera. Estou até hoje, né, esperando aquele esquema. Nunca ouvi Deus. Mas, se você começar, é por aí que eu já te disse. O moço falou assim, ó, eu não sei quem que está falando aqui. Se é meu pensamento, se é Deus, está uma confusão. Como é que eu vou sair? Saber, se você não tem uma resposta certa, nem me fale, porque ninguém sabe me explicar. Mas eu tenho sim. Eu tenho sim. Você está aprendendo a localizar o canal onde Deus está falando. Então, vai escrevendo, porque... Com certeza, muita coisa é Deus que está falando. E o seu pensamento entra no meio, porque ele é intruso e vai se enfiando lá e falando coisas também que não é. Mas o que é de Deus vai acontecer. Por isso deixa escrito. E o que não é, depois você vai arriscar e falar, ah, que tonto, era eu mesmo. Mas agora estou espertinho, já sei discernir quando é Deus, quando não. Ô, pode parar com esse pensamento aí que não é nada de Deus, não. Inventou. Acabou de inventar. Acabou de, pode parar. Não, não vou seguir. Eu mesmo que estou inventando. Aliás, não é nem o diabo, sou eu mesmo. Pode parar com essa invenção. Né? Que nem a Karina, quando nós começamos a ensinar aqui, ela começou a ouvir, né? Que ela era maravilhosa, que era ótima. Que... Depois ela mesmo descobriu que era ela mesmo que estava falando coisa para ela, que não era Deus. Ela é verdadeira, ela deu testemunha. Ela falou, gente, eu queria tanto ouvir Deus que eu mesmo comecei a inventar isso, palavras para ela. Eu vi que era eu que estava falando. Então é uma pessoa verdadeira. Gente, é isso aí. Você tem que ser verdadeiro com você. Mas comece a orar em línguas, porque Deus vai começar a falar com você. Fica quieto lá no seu quarto. Se você não ficar quieto lá, porque você pode orar andando, fazendo ginástica, na fila, esperando alguém, sei lá, fazendo outra coisa. Mas, aquele momento sozinho, você está lá para isso. Você está se educando. Então, você vai começar a ouvir Deus. Só que ele vai falar coisas que você não gosta de ouvir. Tipo, não faz isso. Não faz mais isso. Ele vai falar, você nem liga. Você continua fazendo. Amanhã você volta, ele fala, não faz mais isso. Você nem liga. Você continua fazendo. É, exatamente. Mas vai escrevendo. Não faça mais isso. Até o dia que você vai falar, Senhor, eu não, realmente não quero mais fazer isso. Por favor, me liberta. É o dia que ele corta. Ele não faz corte nenhum se você não permite. Ele não é o diabo. O diabo é intruso. Então, vocês estão sintonizando? Crescer espiritualmente é tudo. Você vai ter direção na sua vida. É para fazer isso ou não? Que decisão que eu tomo? O que, que eu faço nessa situação? Porque o diabo sempre nos coloca numa saia justa. É tão justa que fica uma situação delicada. Porque se você pisar para cá, acabou tudo. Se você decidir que é isso, você acabou com tudo. Não tem retorno. Você vai a cá. Se você foi para esse outro lado, piorou. Jamais você deveria fazer isso. Você está sem rumo, completamente. Ele vai continuar atacando. Mas então o que fazer? Como resolver essa situação? Você tem que saber que o que Deus está dizendo para você, como se posicionar nas situações. Deus vai dizer, é assim, este é o caminho reto. Nem para a direita e nem para a esquerda. É assim que você tem que fazer. Então, se você está sentado, Deus é fiel, Ele vai colocar dentro de você. É assim que eu tenho que proceder. É desta maneira que eu tenho que fazer. A sua alma vai pular, vai espernear, vai gritar e dizer, não, não, não, não. Mas o seu espírito vai dizer, é assim que você tem que fazer. E você está orando, Ele está se fortalecendo e dizendo, faça assim. Continue assim. E você vai tendo a força do Espírito para obedecer e Deus, então, te protege e resolve os seus problemas. Estão acompanhando? Então, gente, é questão de tempo. É de tempo, porque nós que estamos longe de Deus. Nós que estamos desajustados. É importantíssima a oração, pessoal. Esse momento a sós com Deus é necessário. O povo de Deus está jogado por aí. O povo de Deus não tem orientação de que eles têm que ter comunhão com Deus. É importantíssimo. Assim como marido e mulher têm que ter comunhão, o cristão tem que ter comunhão com Jesus, com Deus o Pai. Exatamente a mesma coisa. Porque se o marido e a mulher perderem a comunhão, acabou o casamento, ou não? Aham. Então, o cristão que não tem comunhão com Deus não está com nada. Não tem vida espiritual alguma. Deus não pode fazer nada. E Deus quer, mas Ele não pode. Então é por isso que tem que orar, é por isso que tem que buscar Deus. Esta é a orientação do nosso Deus. Buscar Deus. Então é maravilhoso enquanto nós estamos adorando. Nós estamos adorando, Deus está presente. Você não está adorando o diabo, você está adorando Deus. Você está se entregando a Deus. É óbvio que o diabo vem cutucar, vem apertar, vem tirar atenção, quer atrapalhar, é o serviço dele. Mas ele não tolera a adoração, ele tem que se mandar. Ele tem que se mandar, porque se você começar a adorar, ele vai se mandar. Porque aquilo queima ele. Ele não aguenta, ele não tolera. Amor, ele não tolera, ele não entende. Acaba com o diabo. Tá? Acaba com uma geleira, uma montanha de gelo, o amor destrói, derrete. Uma montanha de gelo. Então, por isso que a adoração é importante. É necessário oração pessoal. Você vai começar a ter direção para a sua vida. Mas isso você adquire sozinho. Muitas pessoas vêm, o que você acha? Você acha que eu devo fazer isso ou aquilo? Eu acho que você deve orar. A pessoa fica muito nervosa. É, você tem que orar. Que adianta eu falar que é isso ou aquilo? A pessoa não aceita. Né? Fala, não, essa situação, você não pode agir assim. Você tem que fazer essa. A pessoa não aceita, ela fica com raiva. Porque ela quer que a pessoa que está aconselhando fale o que ela quer ouvir. Por isso que nós precisamos ficar na presença de Deus. Porque eu já acabei de dar o exemplo que Jesus está falando. O Espírito Santo fala, não faz mais isso. Uhum. Amanhã eu faço de novo. Amanhã eu venho orar e ele diz, não faça mais isso. Eu, uhum, faço de novo. Ainda continuo com os mesmos defeitos. Demora. Nós somos rebeldes. Nós somos pedra dura. Estão me acompanhando? Então, por isso que nós precisamos muito, muito, muito ficar na presença de Deus. Para Ele mudando o nosso jeito. E depois a gente começa a aprender a mudar, a aceitar o jeito de Deus e as coisas vão ficando mais fáceis. Nós vamos ficando mais obedientes, porque é o Espírito que está mandando, não é mais a alma. Então Deus fala, a gente já responde mais rapidamente. Aí a vida fica mais leve, porque já é um controle espiritual e não da alma carnal. Tá? Então leva um tempo. Não é, ai, que difícil. Calma, você tem que começar a fazer. Ninguém nasce adulto. Tem as fases. Tem a vida, os anos. Assim é andar no espírito. Tem que crescer espiritualmente. Amém? Então vamos lá, não é para desanimar. Isso tudo é para você saber como que é a caminhada com Deus. Mas compensa. Compensa, porque quando você precisa de direção, ele te dá. E você sabe o que vai fazer, porque ele te dá sabedoria e você não vai errar. E a resposta de Deus virá, você está protegido e abençoado. Vale a pena. Do que ficar sozinho, sabe, dando tiro na água, né? Não tem fruto. Então a carta do pastor David desse mês de fevereiro, ele está falando da fé. A importância de nós crermos na palavra de Deus para que ele possa nos abençoar. Porque se eu não tenho fé, não tem como Deus responder as minhas orações. É preciso fé. Mas, por outro lado, ele diz que a gente tem que ter paciência para receber. Não é porque está demorando que eu vou desistir e ir para outro lado. Está demorando, eu tenho que ficar firme na palavra de Deus, porque ela cumpre, ela é o que ela diz. Então, ele está dando esta orientação, este ensino aqui, que nós não devemos desistir e nem ficar apavorado ou ansiosos porque não está acontecendo. Não está porque nós não chegamos lá ainda. Nós não temos condição de receber. Ele já deu, mas nós não estamos recebendo. Então, é para nós ficarmos firmes na palavra, porque vai ser feito conforme nós estamos crescendo espiritualmente. Amém? Então, vale a pena essa carta. Glória a Deus. Agora, esse livro aqui, ó, esse livro é do Kenneth Hagin. Ele está dizendo aqui, ó, como obter resposta à sua oração. Ah, vou comprar, né? Porque aqui no meio já tem papá. Gente, isso aqui é um ensino. É um monte de coisa. Quer ver, ó? Ele vai tratar, os capítulos são estes. Qual a importância de manter, de se manter nas escrituras? Que prometem a resposta àquilo de que precisamos. Por que que é importante eu ficar firme na palavra que está prometendo o que eu estou buscando? Então ele vai responder. Por que devemos depender do Espírito Santo em nossa vida de oração? Né? A gente não pode descartar o Espírito Santo. Gente, orar em línguas. Não podemos descartar. E qual o papel essencial do louvor na oração? Por que que a gente tem que ficar louvando? E como orar e obter resultados? Então, ele dividiu em 13 lições. Como orar e receber resultados. É esperando a palavra. Como o pastor está dizendo nessa carta. E como nós vamos ver hoje aqui. O ensino na palavra de Deus. Não importa o que está demorando, mas eu estou sendo ajustada, estou com paz e estou sendo abençoada. Da mesma maneira, embora não tenha visto tudo feito, mas eu estou em paz. Nada está faltando. Já está ajustado. Não me incomoda, porque eu não estou olhando a circunstância, eu estou olhando para a palavra. Então é por aí. É isso que ele está falando. Nós temos que aprender isso. Porque a ansiedade não traz resposta para nada. Porque a ansiedade é medo, preocupação. Então não é Deus. Nós temos que aprender isso. Não, ninguém pode ficar ansioso, nem deve, não pode. E esse aqui da Marilyn Hick, Como Ser um Cristão Maduro. Então ela vai falar, esse livro aqui é baseado no livro de Tiago, né? Que esse livro de Tiago, ele tem uma correlação com o livro de Provérbios, que é bem o caráter de Deus que tem que ser formado em nossas vidas. Então ele dá bastante instrução no livro de Tiago, e por isso ela vai fazendo um estudo sobre este livro, nesse livro, em cima de Tiago, ok? Então vale a pena para quem quer crescer espiritualmente. E olha, mudar de vida é necessário. Mudar é horrível, é difícil, não é fácil. Não é fácil mudar. Gente, é uma coisa que está sedimentada, é uma coisa que faz parte da vida. Sabe, são coisas em nós que nos sustentam, mas está errado. E Deus diz que precisa mudar. Então por isso que é difícil. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo. Então nós não podemos abandonar nunca o Espírito Santo. A oração em línguas é importantíssima, porque enquanto você está orando em línguas, ele está orando a seu favor. Ele está fazendo uma oração para ser respondida. Por isso que é importante. Eu não posso descartar jamais o Espírito Santo e essa oração em línguas. Ele está me ajudando a chegar lá onde está o melhor para a minha vida. E quando você começa a experimentar o melhor que Deus te dá, realmente é incomparável. Aquilo que eu tinha antes, que eu achava que era ótimo, é um lixo, perto daquilo que eu estou recebendo de Deus. Então, por isso que nós não podemos descartar essa vida espiritual. Então, nós vamos ver aqui três casos no Antigo Testamento de instruções que Deus deu e que foram concretizadas, que eles receberam. Muito embora as instruções de Deus nem sempre para a mente, nem sempre não, nunca para a nossa mente elas são coerentes. Porque o que Deus fala não tem sentido racionalmente. Parece que é coisa de louco, porque jamais a mente humana resolveria as coisas daquela maneira ou faria daquele jeito. Então nós vamos observar isso aqui, que nós, seguindo a palavra de Deus, nós vamos ter o resultado. Porque nós vamos ver que Deus respondeu às instruções que ele deu. Porque ele sabe o fim, qual é. Então, quando ele nos diz, faça isso, ele sabe o resultado daquilo, que é poderoso, e nós vamos ver. Então, é por isso que é importante nós andarmos na palavra de Deus. E mais, ouvir Deus quando nós estamos orando, para receber instruções, queridos. Tudo bem, você não está conseguindo ouvir Deus, receber a instrução dele. Então você vem aqui falando, Maria, o que que eu faço? Eu vou dizer para você, você tem que adorar a Deus, orar em línguas, ler a Bíblia. Porque você não está ouvindo Deus falar isso e nem está obedecendo. Se você obedecer, ele vai lá dentro desta condição, que é a primeira, ele vai começar a dar outras instruções para você. E se você fizer, você vai ver o resultado. É o máximo. Então, por isso que nós temos toda a palavra de Deus para nós nos basearmos lá. Então, vamos começar aqui em Josué, capítulo 6, versículos 3, 4. Vamos ver aí. Está valendo isso? Graças a Deus. Cada dia Deus vem com a palavra dele para nos fortalecer, para nós não nos desanimarmos, não é mesmo? Que dia que Deus veio aqui e falou uma palavra de desânimo? Tipo, não sei se vai dar certo. Que a coisa está preta, está ruim. Isso não tem para Deus. Por isso que nós precisamos da palavra dele. Ele sempre nos anima. Deus nunca nos desanima. Nunca. Por isso que nós precisamos da palavra dele. Que a palavra dele, gente, é luz, é vida. É ânimo. Então, veja, aqui nós vamos ver quando Deus dá a instrução para Josué para entrar na Terra Prometida. E a primeira dificuldade são as muralhas de Jericó. Não tinha outro caminho para entrar na Terra Prometida. Não existia. O caminho era aquele. Tinha que passar para o Jericó. Ali era a entrada da Terra Prometida. Então, a entrada já tinha uma muralha, com cheio de homens, guerreiros, fortes lá dentro, armados. E eles nunca foram treinados a guerrear, porque eles eram escravos no Egito e ficaram 40 anos lá no deserto, e lá no deserto eles não fizeram nada, só receberam maná, vidão, né, gente? E ainda assim desobedecendo Deus. Então eles não tinham armas, eles não sabiam guerrear, eles dependiam lá do maná, Deus dando tudo para eles, e agora é hora deles tomarem posse. Como é que você vai tomar posse de um lugar sem arma? De uma cidade, de uma nação. Como é que você faz uma invasão só com a tua cara? Mas, por isso que é preciso nós recebermos a orientação de Deus. E é a primeira que nós vamos ver, aqui dentro dos três exemplos que nós vamos examinar, de que é uma coisa muito incoerente para a nossa mente. Mas, se obedecer, tem resultado. Então, veja versículo 3. Olha só o que as instruções que Deus está dando para Josué. Vós, pois, todos os homens de guerra. Guerra da onde, amigo? Com quem que eles lutaram antes? Fala aí comigo. Eles nunca lutaram com ninguém. E Deus fala, vocês são homens guerreiros. É o jeito que Deus os vê. Vocês estão acompanhando? Então, Deus fala coisas para nós que nós somos. Nossa mente que não vê. Por isso que nós temos que confessar a palavra para nós começarmos a ver, crer, ter essa visão que a palavra de Deus dá. Porque a palavra de Deus, quando ela nos coloca na visão, nós temos esperança. Porque se você ainda não tem visão do que a palavra de Deus diz, você está sem esperança nenhuma. E quem não tem esperança, não tem fé. Porque a esperança é a substância para a fé acontecer. Diz lá em Hebreus 11, versículo 1. Vocês estão acompanhando? Existe uma substância na fé que é a esperança. Mas não é a esperança assim, ah, se der certo. Não é isso. A esperança do que Deus fala. O que Deus fala é. Então ele chama esse povo, gente, que nunca foi nada, foi escravo de guerreiro. Olha que glória. Por quê? Porque eles vão conquistar. E é isso que você tem que ouvir, o que Deus fala que você é e que você vai fazer. E ele vai fazer, porque você vai começar a obedecer e vai acontecer, porque é ele que faz. Não é você, é ele. Ele capacita você. Ele age com o poder dele na sua vida. É maravilhoso. Então, veja só. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Uma vez por dia, é isso que ele está dizendo. Você vai rodear a cidade. Vocês vão lá, homens guerreiros, e rodeiem a cidade. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. Vai urrar, né? Gritar. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Vai cair, vai ficar tudo no chão, assim, ó. Que nesse tapete. O muro vai cair e vocês vão entrar lá e tomar posse. Acabou. E ele chama o povo de guerreiro. Guerreiro é obedecer a Deus. É obedecer a palavra de Deus. E ele está dizendo, olha, não tem lógica nenhuma, porque eles foram o primeiro dia, vamos lá, gente, ele chamou todo mundo, olha, então todo mundo, os guerreiros, vem cá, nós vamos, então, a partir de amanhã, durante 6 dias, rodear a cidade, tá? É só isso que é para fazer. E o sacerdote vai, então, carregar a arca, vai levar essa trombeta aí, mas não vai fazer nada, só rodear. Tem senso isso? Primeiro dia eles foram, voltaram para casa, nada. 2, 3, 4 dias, nada. Nada. 5, 6. Deus falou, nós estamos fazendo, mas nada. Acho que nós estamos dando uma de tonto. Mas tá bom, vamos no 7º, obedeceram. 7º, então, rodearam, como diz aqui, no 7º dia, deixa eu ver aqui, 7 vezes, o sacerdote... Então, no 7º dia, os sacerdotes, eles vão rodear 7 vezes e gritar. Então, não foi um dia longo, né, gente? Porque o negócio era grande. E eles fazendo aquilo e nada. Mas quando eles terminaram, o milagre aconteceu. As muralhas caíram. As muralhas caíram. Então, aqui houve o quê? Uma obediência. Porque em 6 dias não aconteceu nada. Está acompanhando? Você pode estar confessando a palavra, adorando a Deus, orando, e nada está acontecendo. Parece que não. Mas o que você está falando, que a palavra de Deus é, na sua vida, ela está produzindo já. E vai chegar a hora de você colher o resultado do que você está falando. Por isso que você não pode parar de falar a palavra de Deus para a sua necessidade. As pessoas falam um dia, dois, falou um mês e parou porque não viu o resultado. Esses aqui, gente, Josué, foram 7 dias. Mas foram 7 longos dias, não foram? Porque, gente, era um bando lá rodeando e nada. Uma super fortaleza. Mas ao final do 7º, eles viram um milagre. Então vamos ver agora 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, olha aí. Nós temos essa palavra que nos anima, que nos fortalece. Então, nós sabemos aqui que Naamã, ele era comandante do rei da Síria e ele contrai uma doença que é a lepra. E a escrava, a empregada da esposa dele, disse que tinha, que ele deveria ir até o profeta, que o profeta ia curá-lo, tá? Ele resolve obedecer o profeta. Então vamos lá, é por aí, nós vamos no versículo 10. Então, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Aí vamos no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, que é Deus que mandou. Ele não falou nada à cabeça dele, o Espírito Santo que falou para ele, que deu as ordens, manda ele fazer isso. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Gente, você já imaginou a cena? O homem vai uma vez, entra lá, se lava. Sai. 3, 4, não está acontecendo nada. Ele podia parar na quarta, na quinta vez ou até na sexta. Aqui não houve nenhum terremoto, nada, para dizer que foi uma coincidência. Porque se você for falar com um intelectual, ele jamais vai acreditar que as muralhas de Jericó, jamais ele vai dizer que as muralhas de Jericó caíram pelo poder de Deus. Um intelectual não crê, não aceita. Ele vai dizer que houve um terremoto, porque racionaliza tudo, mas nós sabemos que não. Mas aqui não dá para falar que foi um terremoto, porque ele entrou 7 vezes e quando ele saiu, foi a última vez quando ele saiu, ele estava limpo da lepra. Então isso realmente não tem como negar. Vocês estão acompanhando? Mas também não foi fácil para ele. Não foi fácil, porque ele teve que crer e obedecer na palavra de Deus e fazer exatamente para acontecer o milagre. É isso aí. Se você quer o milagre na sua vida, você tem que obedecer o que ele está falando para você fazer. E você não pode arredar, duvidar, fazer. Você fica firme. Fica firme. Porque o que Deus disse, a instrução que ele deu, ele cumpre. Ele não deu a instrução aqui? Ele cumpriu. Ele não deu a instrução para Josué? Ele cumpriu, porque eles fizeram. Então vamos ver agora Gênesis, capítulo 5 também. Capítulo 5, Gênesis. Vamos ver a história aqui de Noé. Olha essa aqui. Essa aqui nós temos que meditar mesmo. Não é para parar de orar nunca. Não faça nada com a sua força. Porque você está lutando com o diabo, com a sua força, você vai ser derrotado, não adianta. Para lutar com o diabo tem que ser com a palavra de Deus. Não se meta. Você não vai ter resultado, você vai ser derrotado. Então pegue a palavra de Deus e vá enfrentar o diabo. Orando. Fica quieta lá, orando, sozinho. Então, olha, veja aqui versículo 32. É porque dá uma preguiça, né, de orar. A alma é assim, é preguiçosa. Ela não quer, porque ela não vê o resultado na primeira hora. E nem Josué com a turma, com os guerreiros e os sacerdotes, viram resultado no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. E nem Naamã, de ir lá se lavar naquele rio. Mas ele obedeceu. Agora, olha só esse exemplo. Versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou 100 cães Jafé. Olha assim, ó. 500 anos é velho pra caramba, né, gente? Quantos anos tem o nosso país, né? Pelo amor de Deus, o homem era velho. E Deus dá uma ordem para ele, uma instrução para ele, que não era fácil. Não foi fácil. E disse que ia acabar com tudo que tinha aqui nesse mundo, nessa terra. Que ele ia acabar com tudo. Então, veja lá o versículo, capítulo 6. Ele está falando, no capítulo 6, ele está falando da destruição que ele vai mandar. No capítulo 7, versículo 6, veja lá. Olha só. Tinha Noé, então, agora, 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 100 anos se passaram. Todos os dias ele ficou construindo um navio gigantesco. Gigantesco. Imenso, imenso, imenso. Levou simplesmente 100 anos, décadas e décadas e décadas. Foi fácil para ele? Não. Talvez tenha tido algum dia assim, nossa, meu Deus, porque a influência dos outros e da esposa, ô marido, será que você não está louquinho, não? Acho que você extrapolou um pouco. E os líderes religiosos que adoravam a Deus, você está é maluco. Nós que ouvimos Deus, da onde que você ouviu Deus para fazer um negócio desse, que nunca nem choveu? Você está é louco, retardado, esclerosado. Não dá para confiar em você, você está sozinho com essa. E ele era o pregador da justiça, diz no Novo Testamento. Que ele pregou a justiça por 100 anos, fabricando, construindo um navio gigante, imenso, aonde ninguém acreditou nele. E até a esposa deve algum dia, a família, falar: ai, pai, acho que isso também extrapolou. Né? Ele sozinho com a visão de Deus, muitas vezes. Mas Deus falou: você vai colocar lá tais animais e a sua família. Agora, veja versículo 11 e 12. Olha aí. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abrirão. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, antes que isso acontecesse, Deus falou para ele: Noé, pode entrar na arca, leva a sua família, os animais, fecha a porta agora. Ele fechou. No que ele fechou, a chuva começou a acontecer. Vocês imaginam o olhar da esposa para ele? Aquele de aprovação, de alívio, realmente você estava certo. Isso é tudo. Por quê, queridos? É a hora exata. A hora que chegou a resposta. Existe essa hora, queridos. Tá certo? No caso de Noé, foi muito difícil, porque foram 100 anos. Mas Deus deu uma instrução e a resposta veio. Porque toda instrução que Deus dá, a resposta vem. Qual foi e qual é a instrução que o Senhor já te deu? Se você não tem, meu amigo, você tem que receber. Pode vir aqui do altar a instrução, pode vir da hora que você está orando, pode ser lendo a Bíblia ou uma dessas cartas. Enfim, você tem que ter uma instrução de Deus e obedecer, porque Noé ficou 500 anos fazendo isso. Com a reprovação de todo mundo, dos parentes, nenhum parente dele entrou, ninguém, nenhum amigo, nada, ele estava sozinho. Não importa se você está sozinho nessa. Deus está com você. Você jamais vai estar sozinho, nem abandonado. O que importa é a instrução que Deus te deu. É nesta instrução que você tem que se firmar e ficar orando, e sim sozinho. Buscando Deus porque Ele faz. Porque é a palavra dEle. Tá? Então, nós vimos Josué que foram 7 dias. Não, também não foram dias fáceis, foram 7, mas foram dias difíceis. Como que nós vamos entrar nessa terra? Como que nós vamos? Sabemos que só tem gigantes poderosos, são exército, é um exército poderoso com homens, guerreiros. Nós nem sabemos pegar em arma, mesmo que eles nem estavam com arma alguma. Já imaginou os caras olhando lá embaixo? Ah, esses tontos aí, ó. Eles não estão fazendo nada, parece bobo rodeando, deixa eles. Por quê? O diabo não estava sabendo o que Deus ia fazer. Vocês estão me acompanhando? O diabo não sabe o que Deus vai fazer com ele. Mas que a resposta vai ser dada para você, vai. Vai acontecer o que você está falando. Se você não falar, o Espírito Santo não se move, não age. É importantíssima a confissão da palavra de Deus. Você tem que reservar um momento, umas horas, um tempo na sua vida e confessar a palavra e ficar em comunhão com Deus. E orar em línguas, adorar o Senhor. Enfim, para Deus ajustar o que você está precisando. Naamã também não foi fácil. Poxa, o cara, quem ele era? E de repente, olha, parece tonto, vai lá tomar banho. Você tem que entrar e sair 7 vezes. O cara vai, entra dentro da água e sai, não aconteceu nada. Volta, entra, não sei quantas horas levou, isso foi 10 minutos, meia hora, um dia, eu não sei. Porque a Bíblia não diz. Mas que ele fez as 7 vezes, fez. E quando ele saiu de lá, na 7ª vez, ele estava curado. Porque o que Deus manda você fazer, ele cumpre. Isso daí não basta para você? Seguir Deus, ser obediente, confiar na palavra? Pior é se você não tem direção nenhuma de Deus. Não recebe instrução, que você nunca foi lá atrás dele. Você quer que quem te dê instrução? É o Espírito Santo. Ele vai falar o que Jesus quer, ele vai falar o que o Pai quer para você. O Espírito Santo traz as ordens de Jesus e do Pai. Esse é o serviço dele. Então você tem que estar lá sozinho orando. Ah, eu estou orando. Ah, está orando. O que, que Deus falou para você? Não sei. Então você está orando o quê? Está orando e, sabe, dando tiro na água, porque nem fé você tem, nem está buscando ter fé. Você tem que orar dentro daquilo que Deus manda você fazer. É por aí. É assim que anda com Deus. É assim que você cresce espiritualmente. E Noé, com 100 anos, décadas e décadas e décadas e décadas, confessando, falando, pregando e trabalhando, construindo o que Deus mandou ele fazer. Deus deu todas as instruções, especificações e tudo mais para ele. E ele obedeceu. Ele não precisou de ninguém. Ele obedeceu e depois de 100 anos Deus fez. Nós temos todos, milhares de exemplos aqui na Bíblia de como Deus dá instrução e responde. E acontece. Então, na sua vida também, ele faz a mesma coisa. Na nossa vida, a mesma coisa. O negócio é ficar firme lá com Deus, não com homens. Porque se Noé fosse olhar aquele bando de gente, ele já tinha parado de construir. Ah, isso não adianta, para com isso. O que, que é? Uma chuva, aonde? Que Deus lá mandou você fazer um negócio gigante desse? O que, que é isso que vai acabar o mundo? Que vai vir chuva da onde? Chuva da onde? Nunca nem choveu. Para com essas ideias. Você é louco, barrido. Nós estamos aqui adorando a Deus. E os outros? O que, que é isso que você está fazendo? O mundo inteiro soube o que ele estava fazendo, porque era uma língua só. Não havia vários idiomas, só se falava uma língua. A comunicação era muito fácil. Vocês estão acompanhando? Então agora, vamos ver essa hora especial no Novo Testamento, como Deus fala conosco, deste momento que nós vamos colher a resposta para a nossa oração, em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Vê lá. Gálatas. Capítulo 6, versículo 8. Tá valendo? É isso aí, pode buscar Deus com fé, porque ele faz. O tempo da resposta chega. Essa hora chega. Tem a hora para chegar sim, tá chegando. Se você tá confessando, você tá buscando Deus, chega. Não é para você ficar sem bênção. Então veja versículo 8 e 9. Ele diz assim. Gálatas 6, versículos 8 e 9. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, letra minúscula, que é o seu Espírito, do Espírito Santo, aí sim colherá a vida eterna. Ele está falando aqui para semear vida. A palavra, Marcos 4, 14, Jesus diz que o semeador semeia, sai para semear a palavra. O semeador semeia a palavra. Então nós temos que semear a palavra, é isso que ele está dizendo aqui. Semear a palavra, não é semear dinheiro. Deus não está falando para você semear dinheiro, você nem tem, como é que você vai semear? Não, é, e tem gente que vai fazer empréstimo no banco para semear, porque a exigência e cobrança é tanta. Faz empréstimo, já cai do salário lá. E o dinheiro já foi entregue. Ele nunca vai receber de Deus nada. Porque não é por aí. Deus não está falando para semear dinheiro. Nesse versículo ele não está falando. É óbvio que é para semear dinheiro, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Como é que você vai semear se você nem tem? Ele está falando para você semear na sua vida espiritual a palavra de Deus. Se você semear na sua vida espiritual, a palavra de Deus, você vai colher a vida eterna. É vida que você colhe. Então, que área da sua vida que você está precisando de vida? Que está morta, que não tem bênção. Então, você tem que semear a palavra lá. Vocês estão acompanhando? Aí no 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não é para cansar de confessar a palavra, de semear a palavra. Não é. Não é para cansar de semear. Não está dando certo. E Noé, hein? Se Noé estiver cansado. Ele estava semeando a palavra. Naamã estava semeando a palavra. Josué estava semeando a palavra com o povo, porque estava obedecendo o que Deus mandou fazer. Se você não semear a palavra, como ele diz aqui, você não vai colher. Tá? Por isso que ele fala assim, ó, não se canse e nem se desfaleça, porque você vai receber o resultado que você precisa. Então vamos dar um exemplo, tipo na área financeira, porque geralmente essa área é bem, né, gente, apertada aqui para muitas pessoas. Então, as pessoas estão precisando, né, de grana, ajustar essa área. E tipo, da onde que eu vou receber? Tá? Às vezes a pessoa está acomodada num lugar e aquilo que está ganhando não dá nem para pagar as dívidas, ou seja, as despesas, enfim. Está numa confusão, não tem visão, não sabe para onde ir, onde buscar ganho melhor, o que fazer. Por quê? Porque não está semeando a palavra. Tem que semear também a palavra nessa área, que está morta, para vir a vida. Porque lá, semeando a palavra, Deus vai dar uma instrução de como vai ganhar o dinheiro. É, pode ser que o dinheiro venha na mão da pessoa. A gente já viu isso. Acontece. Veio na minha, vocês estão lembrados? Veio na minha. Pode ser que ele vai arrumar um emprego que vai dar uma super grana. Pode ser que ele te dê uma ideia para você fazer um negócio. E esse negócio vai produzir muito dinheiro para você. Você tem que receber a instrução do que fazer. Por isso que você tem que semear a palavra. Tem muitas pessoas que eu falo, olha, mas você está confessando? Eu vejo que não está. Não entendeu nada. Nada do que eu disse. É, então não entendeu nada. Não está fazendo, está inventando o jeito de orar. Não tem que inventar. Você tem que fazer o jeito que é para fazer. Ninguém mandou você inventar. Você pode escolher o horário para você fazer, mas não é para você inventar jeito de orar. Tem um jeito só para orar. Um jeito é orar em línguas, outro jeito é adorar a Deus, outro jeito é confessar a palavra, outro jeito é louvar o Senhor. Estão acompanhando? Então, nem sabe o que é confissão e que a confissão produz a colheita. Da palavra vem a colheita. É da palavra de Deus que vem a colheita. Digam isso. Da palavra de Deus vem a colheita. Se você não ficar falando o versículo, se fecha num lugar e fica falando. Ah, fica falando em vão. Para de inventar, vai. Você não quer fazer, você está inventando uma religião aí para você agora, de que isso daí é confissão vã. Você inventou isso agora, é religião. Deus está dizendo que é para semear a palavra. Quando Jesus falou em Marcos 4, 14, ele não falou para semear dinheiro, e nem aqui em Gálatas 6, versículo 8, ele não falou para você semear dinheiro. Ele não está falando de dinheiro aqui. Mas ele falou para você semear a palavra, para o dinheiro vir da palavra. Porque essa área está morta na vida de quem está passando necessidade financeira. Então você tem que colocar a vida lá. E a vida é Jesus, é a palavra. Estão acompanhando? E assim por diante. Eu citei esse exemplo, mas existem muitos exemplos de áreas. E áreas e áreas. E eu já dei os versículos, que é para orar, para você receber o dinheiro, se você está precisando de dinheiro. Ah, tá, você falou uma vez lá, qualquer hora, e você acha que isso daí já resolveu? Por acaso você é Jesus? Que levantou no meio da tempestade, de vento, para, chuva, para, acaba tudo. E aquilo... Ele é Deus, ele é a palavra, ele não duvida, ele é, por excelência. Enquanto essa palavra não é em mim, enquanto eu contesto ela, ela não é nada em mim. Então, eu não estou recebendo nada dela. Então, eu tenho que falar 1 milhão de vezes. Isso vão horas e horas e horas e horas. Eu preciso de 2 horas hoje, 2 horas amanhã, de 2 anos e anos, até fazer 1 milhão e 2 milhões de vezes de confissão. para eu não duvidar, porque já Deus disse que ele não gosta de homem que duvida. Porque se duvidar, não recebe nada. Vocês estão acompanhando? É a alma que está atrapalhando, precisa ser transformada pela palavra de Deus. Então, a pessoa confessa um dia lá a palavra, nem achou graça em nada, né? Tipo, vai lá agora, toma banho no rio 7 vezes. Foi uma vez, ah, não limpou nada. Ah, vai com essa mentira. Pra lá nem vou fazer, não vou gastar meu tempo. Parou, não obedeceu. Vocês estão acompanhando? Tem que obedecer. Porque ele disse aqui, ele está dizendo aqui, que se você não parar de semear, no seu tempo você vai ceifar, se você não desfalecer. Foi o que ele falou, os 3 exemplos que nós demos aqui. Quem mandou você parar de confessar a palavra? Nem aconteceu ainda. Quem mandou? Você tem que orar horas e horas e horas e horas, até a sua alma ser transformada no que você está dizendo. Quando a sua alma for transformada, você está lá no milagre, já aconteceu. Acabou, você é aquilo agora. E nunca mais você vai passar por situação de dificuldade naquela área, porque você venceu. Você venceu quem? O diabo? A sua alma, a sua carne. Porque você não semeou para a sua carne, você semeou para o seu espírito, a palavra de Deus. Vocês estão acompanhando? Então Deus não falha. Ninguém, nenhum cristão pode reclamar que está com a vida isso, com a vida aquilo, aquilo lá. A pessoa vem com um livro de história, de dificuldade. E quer que eu diga o quê? Quer que eu diga o quê? Você vai orar, meu filho. O que mais? Vai confessar a palavra? Ah, mas é. Então, até logo. Eu não vou perder tempo de falar com ninguém que não vai orar. Porque já está tudo dito aqui. Você tem que orar. Você vai escolher um horário na sua vida e lá você vai ficar. 1 hora ou 2 horas, quanto tempo você precisar. Não é 15 minutos. Se você precisa de 4 horas, são 4 horas. Deus vai falar para você, você está completamente fora da palavra de Deus. Por isso que você está levando este tipo de vida. Porque você está fazendo tudo de acordo com a sua alma, você está semeando na alma. Então você colhe morte. Morte o quê? Não é ir para o caixão agora e ir para o cemitério, não é isso. Você não tem resposta. Você está em dificuldade e não tem solução. Porque você está semeando para a sua alma, em vez de pegar a palavra e semear no seu espírito. Mas claro que isso é impossível. O que você quer? Larga a mão de preguiça. Você tem 24 horas num dia para orar todos os dias do ano, porque você está vivo, você não está morto. Você tem condição de mudar a sua vida, se você quiser. Você não precisa levar esse tipo de vida. Você não precisa ficar escutando conselhos de quem não ora, de quem odeia Jesus, que fala que ama, mas não ama. Que fala que você não precisa orar. Você não precisa ouvir esses conselhos, porque Noé não ouviu. Não ouviu o conselho dos religiosos que adoravam a Deus. Ele ouviu Deus e foi até o fim. Ouça Deus e pratique, ele vai trazer vida, você vai colher. Você vai colher o fruto da sua semeadura, que é a palavra de Deus. Valeu? A palavra de Deus é o que ela diz que ela é. Então vamos lá, minha gente, praticar a palavra. Nada de preguiça, não pode tirar férias nessa área. Tá? Você pode passear e aonde você quiser, mas você não pode tirar férias. Você está passeando, está tomando banho, é um momento que você está tendo livre ali. Está tomando banho, vai confessando a palavra. Vai orando em línguas. Você tem um tempinho. Você não pode largar disso. Enquanto não chegar esse milagre na tua vida. Valeu? Mas olha, depois que o milagre chegar, tchau e bênção, tá, o diabo te pega ali e te dá outro, hein? Nunca mais você pode largar Jesus. Porque o diabo, ele vai de área em área para destruir as vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O religioso fica muito nervoso com essa história. Não, ele sai pulando com uma pregação dessa. É aqui que eu não fico nunca mais. Mas esta é a solução que Deus já deu para nós. Você quer a solução? Faz isso, Jesus falou. Você quer ouvir Deus falar? É isso que ele vai falar. Aleluia. Tem que ser assim. Aleluia. Se você quer bênçãos, já tem os versículos adequados para aquelas bênçãos. Aí não tem nada a ver com aquela área. A pessoa diz, eu estou confessando isso. Ah, então confessa. Você não entendeu ainda? Tem que ser assim. Do jeito que Deus diz que é. Não inventa se você não sabe. Pergunta para quem sabe, já fez e foi vitorioso. E siga. Você não sabe nada, pega um versículo lá e acha que é aquilo que vai resolver a sua vida. E não é. Porque é teimoso. Não ora em línguas, não tem obediência. Não, mas não é esse versículo. Pô, eu estou orando esse. Não, então ora, mas não é isso. Eu não vou falar mais que não é. Mas eu estou confessando aqui. Então, vai com Deus. Não é para essa área. Desobediência. O povo não entende de desobediência. Parte caída de Satanás. Não pode mais reinar na sua vida. Alma é espírito. Vai orar para o Espírito Santo te ensinar a ser obediente, aprender. Porque ninguém é burro. Todo mundo tem a mesma natureza que é de Deus, que não aceitou Jesus. Tem que aceitar. Tem que ter um coração pronto para receber ensino. O servo é isso. Quando Deus chamou o servo, é para isso. Tem que saber receber ensino. Que tipo é o seu coração? Recebe ensino? Se não recebe, você não serve para ser servo ainda. Tem que orar muito em línguas. Fica o recado.